gatinha, só te imagino lá em casa, fazendo aquilo tudo, na sala ou no quarto. A gente faz loucuras, sem ar-condicionado. A gente pega fogo, vê seu corpo suado. Te levo pro banheiro, aí fica melhor. Vem! Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega o sabonete. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, caiu! O sabonete caiu, caiu, caiu. Agora apanha, apanha, apanha. O sabonete caiu, caiu. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega.